Supergirl. Uau! Nem sequer no chuveiro eu canto assim tão bem. Pois não, pois não. O meu camarim fica mesmo ao lado do dele. Ele é tal e qual um gato a fazer a depilação a cera. É isso mesmo que eu pareço. I'm super, super, uau! Se eu fosse o teu bebezinho também não ia achar muita graça. Tu estás grávida? Eu julgava que tu andavas a abusar na mesa do buffet, sério. Nós temos uma máquina de gelados de iogurte nos bastidores e ela nem sequer usa um copo. Pois não, não usa o copo, é diretamente para a garganta abaixo. Mas agora a sério. A gravidez ensinou-me que a boa nutrição não é assunto para brincadeiras. E é por isso que eu vou comer uma bela cenoura agora mesmo. E a nossa audiência também. Vejam debaixo das cadeiras. Você ganhou uma cenoura, você ganhou uma cenoura, você ganhou uma cenoura. A sério? No último programa que eu fui, toda a gente... ganham um carro. Sim, mas no Mac & Bica ganham comida de coalho. Nós somos um grau por cabo. Oh. Oh, não te preocupes, Ana. Também temos uma para ti. Oh. Bom proveito. Oh, não, obrigada. Eu não gosto de cenouras. Eu não gosto de nada que tenha estado debaixo da terra. Já imaginaram o que é comer, sei lá, galinha zombie ou esparguete com minhocas? Estão a ver a ideia? Tu não gostas de cenouras? Não fales assim tão alto. Oh, tu não gostas de C-E-N-O-O-I? Senão... Mas então, faz os olhos bonitos. Não, a sério, se eu comer alguma coisa cor de laranja, só se for um rubeçado. Cenoura, não é com S ou E? S-O-N... Ele está a precisar de um lápis e papel. Não adiantava. A próxima vez que fores ao programa, vê se convence a Mickey a chamar ao bebê Lily. Não era o máximo? Olha a nossa Lily, não é linda a nossa Lily? Oi, tu querida nossa Lily... Já acabei. Ótimo. Porque ela vai ter um rapaz e provavelmente vai chamar-lhe Bob para o Mac conseguir escrevê-lo. Mãe, eu não gosto de cenouras. Ei, é como tu! Tu gostavas de cenouras ainda ontem. Se a Ana Montana não gosta de cenouras, eu não gosto de cenouras. Eu prefiro rapeçados. Uau! Mas que belo exemplo que tu lhe deste. Está bem, mas é só uma miúda. Não é propriamente a grande revolução da cenoura. Últimas notícias. Ana Montana desencadeou a grande revolução da cenoura. Fez a grande revolução da quê? O seu comportamento no programa do Mac e da Mickey chocou toda a indústria da cenoura, quando as crianças por toda a América trocaram as saudáveis cenouras por rebuçados. Nós queremos rebuçados! Nós queremos rebuçados! Nós queremos rebuçados! Nós queremos rebuçados! Não olhes para mim. A Ana é que disse. Esforço-me imenso para não arranjar problemas. Não me dou com celebridades malucas, não digo palavrões. E depois tu entras na minha vida. Só uma pala de xarope! Miley, só há uma maneira de te desforrares daquilo que ela te fez. Corta o mal! Corta o mal pela rama! Pai, estou a falar a sério. Crianças por toda a América não comem cenouras e a culpa é tua. A culpa é minha? Miley, tu detestas cenouras desde que eras bebê. É essa a tua desculpa? Um pai responsável tinhas enfiado pela minha boquinha abaixo. Mas não! Tu tinhas de assobiar para o lado e dar-me espinafres. Mas que raio de pai é que tu és, hein? Ei, lá porque o resto do país está a exagerar com isto, não é preciso que tu faças o mesmo. É, eu não estou a exagerar. E mais, eu já pensei numa solução racional e inteligente para remediar toda esta cenouradice. Tu estás-me a dizer que esta é a tua solução racional e inteligente? Pois, é o que acontece quando um cérebro se forma sem cenouras. super. I'm super, super carrot. Ai, ai, ai! Ai, ai! Vá, afastem-se, rapazes, e deixem o mestre do estilo mostrar-vos como é que se causa uma boa impressão. Ah! Ela não viu nada? Já está no papo, pois está! Espera só até ela ter um cheirinho aqui do mestre. Oh, ok, veja. Só em sonhos, meu caro amigo. Eu via primeiro. Eu sou mais velho. Eu sou mais alto. Eu sou mais giro. Eu digo-vos o que é que vocês não são. Não são aquele rapaz. Pois é, ou se tem ou não se tem. E quem não tem, são vocês. Eu tenho. Ah, sim, eu também. A minha mãe obrigou-me a tomar um banho de aveia, mas deve passar lá para aqui. Oh, vocês são... ótimos! Hã? Ah. Eu andei à procura disto o dia inteiro e vocês os dois têm isso. É, mas eu tomei um banho de aveia há bocado. Está bem. Estava a dizer? Eu preciso de dois modelos e vocês os dois, seus marotos, caíram-me no goto. Gostaram? Goto? Maroto? Se nos rirmos, ficamos com o trabalho? Ficam. Até de pai aqui mesmo. Espera, só um minuto. Você quer que eles sejam modelos? Para quê? Máscaras de hóquei? Mesmo assim, ainda há os espaços dos olhos. Toda a gente vai ver, percebe? Acontece que estou a fazer um anúncio para uma agência chamada Encontros de Sonho. E eu quero usar-vos aos dois para mostrar às miúdas o tipo de borracho que estão disponíveis para as conhecerem. E eu estou morto para conhecer as miúdas que estão mortas para me conhecer a mim. Jackson Stewart, o vulcão. E a mim, Oliver Oaken, outro vulcão. E estamos de volta com a Ana Montana. Uhul! Oh, e ela está tão apetitosa que só me apetece barrá-la com maionese e trincá-la todinha. Eu não me admirava nada. O caminhão do almoço passou cá ontem e só os pneus é que escaparam. Oh. Só os pneus. Só os pneus? Milona. Mas agora, a sério, eu só quero dizer a todas as crianças que a Ana Montana acha que as cenouras são ótimas. E a partir de agora... bom com ele, todos os dias. É bom. Oh, e também é verdade o bem que fazem aos olhos, não é, Mar? É verdade. Eu comi meia cenoura ontem à noite e acabei o último livro do Harry Potter. Imaginavam aquele final? Shhh! Ele ainda só vem no quarto livro. A sério, os livros são enormes. Não admira que tenhas uma barriga tão grande. Oh, não admira, livro grande. Então, Ana... já leste os livros do Harry Potter? Eu prefiro esperar pelos filmes com uma agenda tão preenchida quem tem tempo para ler. Mas arranjo sempre tempo para roer cenouras! Agora ela adora cenouras, mas detesta livros. Qual a próxima bomba desta problemática adolescente? Oh, bolas. Por toda a América, as crianças recusam-se a ler. Aqui, na Escola Básica de Northumberland, as crianças fecharam os livros de história e dizem... esperem pelo filme com a Ana! Sim! Esperem pelo filme com a Ana! Sim! Bom, mas por outro lado, fiz muitos agricultores felizes. Sabes, foi uma pena não teres dito que não gostavas de gelados. Podias ter dito que detestavas o Orlando Bloom? Oh, assim recebias montes de filmes do Bloom. Chega! Então, pessoal, a popstar está a ir pelo cano abaixo. Oh, vá lá, querida. Eu sei que estás preocupada com isto. Mas há de passar. Pois é, o teu pai tem razão. Afinal, não é nenhuma crise internacional. Ai, achas? É uma crise internacional. Crianças em todo o mundo estão à espera do filme. Em França... Adão, por o filme que me ama! Na Suécia... até na China. Mas não pode publicar isso. Eu nunca disse que não gosto de ler. Tenho outra chamada em espera, já volto. Espero que sejam daqueles gatos pingados a vender seguros. Tu nem sequer devias estar a falar com a imprensa. Deixa-me tratar disto. Deixem a Britney em paz! Britney? Oh, desculpa, saiu-me. Miley, eu estive ao telefone. Deixem a Ana em paz! Porquê é que estás a gritar comigo? Nós estamos todos do mesmo lado. Oh, oh, não, eu só estava a tentar ir lá para fora. Deixem a Ana! Ei, eu tenho ótimas notícias para ti. Falei com o Mac e a Mika e eles vão deixar-te ir ao programa amanhã para resolveres isto de uma vez. Oh, ótimo! Para eu poder voltar a espalhar-me ao comprido na televisão à frente de milhões de pessoas, porquê que eu não pensei nisso? Oh, não, querida. Isto não vai acabar até tu voltares lá e desfizeres o que fizeste quando estavas a tentar desfazer o que tinhas feito a primeira vez que fizeste isto. Mas, e se quando eu estiver a tentar desfazer o que fiz, quando tentei desfazer o que tinha feito e voltar a fazer o mesmo que quando estava a tentar desfazer o que fiz? Se estás com medo de voltar a meter a pata na poça, se calhar vamos precisar de contratar um perito mundial daquilo que eu chamo conversa mole da treta. Olá, não modelos. Não estás a pensar... Que ele me perdoe, mas sim, estou. Ora bem, vamos lá desconversar esta coisa. Bom, qual é a tua cor favorita? Isso é fácil, púrpura. Não, não, não! Regra número 1 da conversa mole. Nunca dar uma resposta direta. As respostas diretas são a morte. Mas é verdade, Jackson. Oh, a verdade é a tua morte. Quando dizes que gostas de púrpura, estás a excluir todas as outras cores do arco-íris. Se tu dizes isso amanhã, milhões de meninas de camisolas cor-de-rosa vão atirar-se às tuas goelas. Está bem, como é que eu devo responder a essa pergunta? Sempre que alguém te fizer uma pergunta, só tens de fazer... conversa mole! Espera, pai, faz-me uma pergunta. Qualquer uma. Está bem. Já fizeste os teus trabalhos de casa? Pai... Não imaginas o quanto me sensibiliza que tu te preocupes tanto com a minha educação. Sabes, estava precisamente a falar sobre isso com o Max quando estávamos a jogar à bola e... Oh, agora é que me lembrei, o pai dele tem bilhetes para os Lakers e quer saber se estás interessado. Estás a brincar comigo? Dá-me o número dele que eu... Ele é bom. Está bem, vamos tentar outra vez. Ok. Então, Ana, qual é a tua cor favorita? Oh, tem piada falares nisso. Por acaso estive a falar no assunto com a minha amiga Lola. Bom arranque. Agora dá-lhe na conversa mole. Quando íamos a caminho de San Diego... Eu disse dá-lhe! No balão dourado do Donald Trump... Isso. A sobrevoar um magnífico oceano Não pacífico... Não digas mal dos outros oceanos. Um majestoso e magnífico oceano. Boa jogada. Leva-me até ao fim do mundo. E eu pensei na sorte que tinha por viver num maravilhoso, mágico e belo mundo. E assim terminamos. O aprendiz suplanta o mestre. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora, se me dão licença, tenho de ir oferecer isto... ao mundo. Ei, ei, ei, espera aí só um bocadinho. Sempre fizeste os teus trabalhos de casa. Vá lá, pai. Quando eu for para a universidade, não vais estar lá para me obrigar a fazer os meus trabalhos de casa. Isso é uma coisa que eu vou ter de fazer por mim mesmo e nunca vai acontecer, a menos que tu confies em mim. Desculpa, Jackson. Tens razão. Obrigado. Pai. Oh, xissa panique, enganou-me outra vez. Mas uma coisa é certa, já tem a escola toda. É isso, é isso! Agora mostrem-me raiva. Sim, agora mostrem-me tristeza. Oh, fantástico! Agora desfilem. Agora soltem o vosso tigre interior. Agora estou em brasa, por isso queimem-me, rapazes, queimem-me. Que brasas. Oh, yes. Oh, sim. Encontros de sonho. Porquê ficares pelo vulgar? Quando podes ter uma brasa? Finalmente! O meu mundo faz sentido outra vez. Para cima é para cima. E para baixo é para baixo. E os falhados continuam falhados. Nós não somos falhados, somos... vulgares. Não queimem essas cabecinhas vulgares, rapazes. A quem ninguém compra essa revista? É. É. É. É. Nem mais. Foi por isso que me lembrei disto. Mais uma vez, para que fique perfeitamente claro, ler é uma coisa maravilhosa. E eu, Ana Montana, recomendo vivamente a todos os meus fãs. E mesmo àqueles que não são meus fãs, porque ler é muito importante. Comprar verniz das unhas e fio dental. Desculpem, isto é a minha lista de compras. Devia ter parado de ler, mas assim que começa é tão divertido. E é tudo. Muito bem dito. Oh. Sabes, Ana, procuro sempre ler bons livros. Qual é o teu favorito? O meu favorito. O meu é o João e o Pé de Feijão Mágico. Eu adoro a ideia de um pé de feijão mágico. Não sei porquê. Mac, isso agora não é oportuno. Ana, estavas a dizer? Bem, sabem, eu... É que eu adoro imensos livros. Oh, claro. Sabem, vocês deviam ver a pilha de livros na minha mesinha de cabeceira, que aliás é uma mesinha fantástica. Comprei-a numa turnê ao Japão. É um país realmente fascinante. Aliás, como todos os países são neste magnífico e mágico mundo. Pois é, não é? É um mundo mágico, cheio de livros. E qual é o teu favorito? Bem, sabem, eu não gosto de escolher um favorito. Porque eu penso nos livros como se fossem filhos. Pequenos montículos de papel e de alegria. Como é que podem querer que uma mãe escolha um favorito? A minha mãe escolheu o meu irmão Marvin, que depois ficou careca e agora é farmacêutica em Long Beach. Quem é o mais bonito agora, mãe? É! 5 dias por semana, pessoal. Sim. Bom, Ana, vamos ouvir algumas perguntas dos seus fãs que estão aqui em estúdio. Ótimo! Eu adoro os meus fãs. E todos os que não são meus fãs, eu adoro toda a gente neste magnífico e mágico mundo. Olá, eu sou a Isabel e estou um bocadinho confusa. Eu antes gostava de cenouras, mas depois tu disseste que não gostavas. Depois disseste que gostavas, por isso, devo gostar ou não? Mas é claro, as cenouras são ótimas. Então porquê que disseste que não gostavas? Tu mentiste-me. Bem, Isabel, essa tua pergunta foi muito corajosa. E por falar em coragem, sabes que o Washington atravessou o rio Delaware? Oh, e por falar nisso, o que é que ele teria usado? Talvez uma tanga de jersey? Deve fazer um frio de rachar. Tipo do Alasca. Próxima pergunta. Eu adoro ler, mas depois tu disseste que não gostavas e agora dizes que já gostas outra vez e eu já não sei o que hei de fazer. Oh, não, querida. Não chores. Lá porque eu não gosto de ler não quer dizer que tu não gostas. Então, afinal, não gostas de ler. Eu não disse isso. Disseste depois. Está bem, mas o que eu queria dizer era... Oh, vê lá se te resolves. Tinhas razão, mamãe. As celebridades são falsas. Ah, tu és falsa. Tinhas razão, mãe. Sinceramente, Ana, é um bocado confuso. Afinal, estes miúdos querem ser como tu. Tu podias escolher um pouco melhor as palavras. É isso que eu estou a tentar fazer. Pois, desculpa, mas não estás a fazer um bom trabalho. Com o coração. Esperem. Isto é o que eu não estou a fazer. Eu não estou a ser sincera com vocês. A verdade é que... eu não gosto de cenouras. Eu nunca gostei, nem nunca vou gostar. Quero que levantem as mãos os que gostam realmente de todo tipo de legumes. De todos os legumes? Sim. Couve de Bruxelas? Esperem, eu nem sabia que era um legume. Não, claro, sabia, não. Não, a sério? E é... eu adoro livros e gostava de ter mais tempo para ler, mas não tenho. Mas lá porque eu não leio não quer dizer que vocês não leiam. Afinal, se um dos vossos amigos não gostasse de cenouras ou não lesse muito, vocês paravam de comer cenouras ou de ler? Não. Claro. Por isso, não façam o que eu faço, só porque sou famosa. Eu acho que o que a Ana está a tentar dizer é que os gostos ou desgostos dela não são mais importantes do que os vossos. A autoestima vem de nós, não vem dos outros. É verdade, não sou só mais uma cara bonita, pessoal. Mas é bonita, não é? Não acham? Então, têm mais alguma pergunta para mim? Eu prometo que vou ser honesta. Qual é o teu maior segredo? Ora bem, acho que são horas de fazer um magnífico e mágico intervalo. Então, até amanhã. Falhados. Bora, bora, bora. Ok, vamos a isto. Um, dois, três. Adoro! Vulgares com um cheirinho de Palermas. Vai ser perfeito para a próxima campanha. Próxima campanha? Uhum. Blaine, colégio interno. Passo de burro. A brilhante. Nem pense nisso. Já nos humilhou uma vez. Não vai voltar a acontecer. Aquilo a que você chama vulgar, nós chamamos real. Podemos não nos parecer com ele, mas quem é que parece? Bom, aquele tipo parece... Não vamos pedir desculpa por ser quem somos. Yeah. E não há nada... Nada. Neste mundo que nos faça comprometer a nossa integridade. Acabou-se. Acabou-se. Eu dou-vos $1000 a cada um. Então, é meio Palerma ou super Palerma? Palermas a connosco?